tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte resistirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria, pedi pra ser eu. Agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Agora podemos dar as mãos, pois temos todos um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz. Voltará, voltará.